070, desça para 2 mil pés, o ajuste 103 pro GTAP. Fala, está 362, acende a identificação, desça para nível 050 na proa de TAP. Salvador, muito boa noite, Oceano 3, 1060, passar. Boa noite, Oceano 310, desça o 060 na chegada Mari, está presente, Zap. 060 na Mari, para o Estado, Estabilizou visual, 3164. Complete aproximação, torre em 1895. 1895, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, eu sou 3164, passando em dia 7, estabilizado, baixar, travado. Chame torre 1895. Ok, desculpa, boa noite. Salvador, boa noite, eu sou 3164, estabilizado, final 190. Ventuno 64, boa noite, pouso autorizado no 0, ventuno 30 graus, 079. Esse pouso, pista 190, tá 3164. Brasília, nível 360, decola piso no zero com a direita, saída arbórea, elétrico, controle 120.8, aciona 5055, confirmando via peso 17. Tá correto, saída boa, confirmando a coisa mesmo. Estabilizado, baixou o trajeto 4070. 4070, complete aproximação, torre em 1895. 1895. O Chaim é 310, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, é pós-estabilizado na LS. 310, desce para 2000 pés, Menino 014, boa noite, estabilizado ILS, CNMS, 310. Então, guarda pista livre. Guarda, 4-0-4-0. Boa noite, TAM 358, desça para o nível 050 na Flor de Mari. 050 na Flor de Mari, TAM 358. 64, solo 48, direito no 21, décimo norte. 29, TAM 364, boa noite. Salvador, muito boa noite, TAM 3164, Juliette. 3164, boa noite, Taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, Juliette, TAM 3164. 11 na 10, 4074. Solo 51, direito no 21, décimo 9. 3858, desça para 2010, reporte estabilizado na LS, ajuste no 014. 2000 pés, depois para a INS, 14, TAM 3858. Fala, Alfa, 4-0-4-0, levando o Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 01, 3662, complete aproximação, torre em 1895. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5045. Autorizado 360, conforme de Pesulu no meio, decola da mesma curva direita da Euleda Bridge, 208 ao controle, 5045, atrás do secondário, gol no 885. Estabilizou com a pista à vista, final 6310. 6310, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado, 6310. Salvador, boa noite, final 6310, estabilizado o localizador da 10. 6310, número 2, aguarda a pista livre. Aguardando, 6310. Normal, baixada travada no zero, chá 63, 1 0. 9-0, livre pouso. Ventura 30 graus, 079. Pouso 9-0, acho que na minha 310. Solo 2200, direito no 219. 219, Solo Salvador, boa noite, na 63, 0, Letrona. 310, boa noite, taxia Alfa Juliette, botou 62. Alfa Juliette para 62, na 63. Estacionamento, Bruno 8859. Autorizado, se tiver que estar na frente, Bruno 85. Ah, 38, segura, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, 3895. Salvador, boa noite, eu sou 3858. Livre pouso no zero, vento no 30 graus, 079. Livre pouso no zero, tá 3858. Salvador, boa noite, Webjet 5827, Centro de Informação Quebec. O Web 5827 Galeão, 360, via Pesulo no zero, vai cola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5056. 527 aprovado, Galeão, nível 360, primeira cozinha, Pesulo 1-0, recordão 1-0, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, e o corresponder 5056, WebJet 527. Na curta final, ele mantém. O táxi chegou no 825, está com 194 a bordo, autonomia de 3,50, Galeão. 885, taxia 41 no Índia, ponte para a torre 1895, Renan 1-0 no 4. E Índia 1895, a torre lá 1-0 no 4, agora já chegou 1-885. Direita 1219. Direita 1219, 1979, decolagem autorizada 1-0, vento 1-3, 0 graus, 0 menos. Alô, boa noite, está 3-2-5-8. 3-2-5-8, boa noite, Patricia, Alfa, Juliette para o 0-8. Entendeu, Alfa, Juliette para o 0-8, confirma? A079, decolada 07, controle 208. 208, 0979, obrigado. 9079, boa noite. Boa noite.